quero, ouço tanta coisa. Eu nem sei por onde começar. Mas que tal, querida vovó? Minha vovó, quero agradecer por me aceitar e por me entender, por dar seu amor e de mim nunca se esquecer. Tanto sorvete de queijo me fez e me ensinou a dizer oi em chinês. Da sua cozinha, seu neto já virou freguês. É tanto pra falar, é tanto pra escrever. Puxa, é mesmo, urso. Que tal? Oi, vovó Flutter, te amo. Foi o que eu quis dizer. Você me ensinou a roer e cavar. Mostrou tudo mesmo.